mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Vieira da Silva foi um dos mais relevantes ministros do Trabalho e da Segurança Social na democracia portuguesa. Nunca seria fácil substituí-lo e António Costa optou por um corte, não escolhendo ninguém que lhe fosse próximo. Ana Mendes Godinho, que tinha deixado boas memórias como secretária de Estado do Turismo, foi uma opção surpreendente. Apesar da sua ligação à autoridade para as condições do trabalho, não era a escolha que se esperava para uma pasta que junta apoios sociais e lares, complexo sistema de pensões e o trabalho, relações com os sindicatos e com as IPSS. Um lugar que costuma estar reservado a pessoas com um grande peso político, que conheçam bem a pesada máquina do Estado e que estejam familiarizadas com as difíceis negociações com os parceiros sociais. Costa terá pensado que estes seriam anos calmos, bons para dar experiência a uma aposta sua. Esperava-se a continuação da bonança económica e nenhuma mudança na legislação laboral. Só que veio a pandemia e tudo mudou. O Ministério do Trabalho e da Segurança Social ficou, com o da Saúde e o da Economia, no centro da crise. E a ministra teve de lidar com uma pesada máquina em rotura. O episódio mais mediático desta crise foi o do lar de Reguengos. Ele levanta um debate sobre a relação com as ordens profissionais, sobre o que foi e não foi feito para preparar os lares para a pandemia e sobre a insuficiência de respostas para os mais idosos. Só 13% têm apoio formal, seja em lar, em centro de dia ou em apoio domiciliário. E muitos lares são maus hospitais de retaguarda. Com o envelhecimento da população, teremos de aumentar a oferta. E se não queremos depósitos de velhos, os custos serão muito maiores. O que levanta, mais uma vez, um debate sobre a sustentabilidade financeira. Mas esta foi apenas a polémica mais recente. A dificuldade em responder atempadamente às necessidades das empresas no apoio ao layoff. As sucessivas e contraditórias alterações legislativas. A resposta quase insistente da ACT aos atropelos à lei nas empresas. E o que parece ser uma crescente subalternização do Ministério do Trabalho ao Ministério da Economia são alguns exemplos da dificuldade na resposta à crise. Passaremos por tudo isto e até pelo futuro orçamento. Mas começaremos por uma questão de atualidade, pelo caso de Reguengos. Muito obrigado, Ministra, por ter aceitado este meu convite. Já leu o relatório da Ordem dos Médicos sobre o lar de Reguengos? Olá, antes de mais, eu li o relatório, aliás, gerou uma polémica enorme a entrevista que eu dei e claramente também foi uma entrevista que gerou um conjunto de mal-entendidos. Li o relatório, quando dei a entrevista, a propósito, aliás, recupero o histórico. Quando a entrevista, o relatório tinha-me chegado há cerca de 2 dias, eu tinha pedido para que fosse feita uma análise técnica do relatório, além do relatório da Ordem dos Médicos, tinha também o relatório que já tinha sido produzido pelo próprio Instituto da Segurança Social e naturalmente sabia o conteúdo do relatório, aliás tinha uma leitura rápida daquela que eram os conteúdos principais, mas necessariamente precisava também ter aqui uma avaliação e uma comparação com as outras fontes de informação. O relatório da Ordem dos Médicos é um dos relatórios e é uma das leituras daquilo que aconteceu em Reguengos e que suscitou, aliás, e que levantou várias avaliações daquilo que nós precisávamos de fazer e de responder face ao problema que aí tivemos. Já vamos a isso, eu já vou fazer perguntas sobre isso. Ainda sobre esse relatório. A Ordem tem autoridade, acha que a Ordem tem autoridade para fazer relatórios, reconhece-o como um documento legítimo. A Administração Regional de Saúde do Alentejo não o reconhece como tal, segundo o relatório que li da própria... Eu não vou discutir a legitimidade ou não legitimidade da Ordem do relatório da Ordem dos Médicos, não é, aliás, essa a minha área. Encaro como... Se bem que fez um relatório sobre uma área que é sua, encaro como um dos elementos de avaliação daquela que foi a situação que aconteceu em Reguengos, tal como outras entidades fizeram. Naturalmente, eu tinha pedido logo ao Instituto de Segurança Social que fizesse uma avaliação da situação e que me verificasse exatamente se tinha havido cumprimento das normas legais e regulamentares em Reguengos. A minha preocupação, essencialmente, também foi aqui conseguir ter um retrato mais fiel possível da situação, desde logo no momento em que estava a acontecer o surto, para conseguir agir e reagir naquilo que era necessário fazer. Eu lembro que em Reguengos foi necessário, a certa altura, as próprias Forças Armadas intervirem para termos aqui capacidade de resposta do ponto de vista de apoio médico. Antes de tentar perceber o que é que falhou exatamente em Reguengos, não a deixou perturbada saber que aquelas pessoas, pelo menos segundo o relatório da Ordem dos Médicos, algumas delas morreram por desidratação. As condições descritas não a responsabilizam a si politicamente? Claramente, os surtos nos lares são uma das situações mais preocupantes que nós identificámos desde o início que começou a pandemia. Bastava ver o que aconteceu noutros países para percebermos que tinha que ser uma das nossas prioridades de capacidade de prevenção, portanto, para a minimização da propagação dos surtos, por um lado, e, por outro lado, de resposta às situações dos surtos. O que é que acontece quando acontece um surto no lar? E aconteceu em Requengos, foi uma das situações que aconteceu. Em grande parte das situações deixamos de ter trabalhadores. E, portanto, os trabalhadores ou ficam positivos com Covid, ou ficam isolados profilaticamente, ou outros ficam incapazes de alguma forma de trabalhar por razões psicológicas. Estou só a dizer... Segundo o resultado, o relatório da Segurança Social, que eu li, houve um inusitado, estou a citar, um inusitado número de colaboradores que apresentaram certificado de incapacidade para o trabalho. E não há uma fuga generalizada às responsabilidades, incluindo dos trabalhadores do lar? O que aconteceu em Reguengos e tem acontecido noutros lares, e a situação de Reguengos foi uma situação claramente também que ganhou em termos de notoriedade pública muito mais visibilidade em função também do relatório da Ordem dos Médicos. Claro que foi uma situação muitíssimo preocupante do ponto de vista de capacidade de resposta a situações de surto em que de repente os trabalhadores deixam de estar no local de trabalho e, portanto, é preciso de repente encontrar uma resposta alternativa, por um lado, mas não foi a única situação que tivemos. Esta tem sido uma situação que temos sentido ao longo destes meses, que em algumas situações era preciso encontrar aqui uma resposta para responder à ausência de trabalhadores. Mas não claramente, respondeu se acha não, que houve respondo. Uma fuga. Não acho que seja uma fuga. Acho que, e esse é um dos problemas que nós temos que temos que enfrentar nos surtos dos lares. Realmente, quando há surtos dos lares, nós deixamos de ter trabalhadores. Claro que em dimensão diferente, numas situações menos trabalhadores, noutras mais, mas há claramente uma dificuldade de encontrarmos trabalhadores até para substituir os trabalhadores que lá estão. Dou o exemplo de outras situações que aconteceram noutros países, que foram situações, diria eu, que nenhum de nós aceita, que são as pessoas que foram encontradas nestes lares abandonadas porque as pessoas foram deixadas sozinhas. E em Portugal, o que nós procuramos, desde logo, garantir sempre é que tínhamos uma capacidade de resposta, antevendo que em muitas destas situações acontece isto. Os trabalhadores ou ficam positivos, ou ficam isolados profilaticamente porque tiveram em contacto com pessoas de risco, ou, noutras situações, ficam incapazes de trabalhar até por uma gestão psicológica da situação. Mas uma isto, das, uma das coisas e também... queria só dar uma nota disto. Esta é uma das situações também particularmente preocupante, com o estigma negativo que se está a transformar em relação aos lares. Ou seja, quanto mais houver esta percepção que eu digo que claramente em muitas situações é exagerada sobre o que se passa nos lares, maior é o estigma e a dificuldade que nós temos neste momento até em ter pessoas com capacidade de gerir as situações. Mas também há uma situação, eu não queria avançar já para aqui, mas faço-lhe esta pergunta, porque uma das coisas que fica também evidente na leitura do relatório da Segurança Social é que houve dificuldade de ter um corpo profissional estável e suficiente naquele lar, e eu imagino que este é um problema que acontece em muitos lares. É possível alguma garantia de qualidade que a pandemia apenas revelou quando se pagam os salários que se pagam nos lares de idosos aos técnicos que lá estão? Os lares de idosos têm um quadro de pessoal que está definido daquilo que tem que ser cumprido. Sabe, em geral, não nos profissionais superiores, que é pouco qualificado e muito mal pago. E claramente, a maior parte dos recursos humanos que estão nos lares cumprem os requisitos legais mínimos. E, portanto, o que significa que em situação de ruptura e de quebra é muito difícil ter aqui uma capacidade de ter mais pessoas que façam um bocadinho a substituição das que lá estão. Dito isto, eu acho que essa é a primeira constatação que nós também que ficou evidente durante esta pandemia e que pôs a nu. Foi a necessidade, claramente, por um lado, de reforçarmos os quadros de pessoal e, por outro lado, de valorizarmos quem trabalha nos lares. Disse bem, eu acho que tem que haver aqui uma aposta séria na valorização das pessoas, também do ponto de vista daquilo que recebem. O que é que tem sido um bocadinho a preocupação da gestão, e eu ia dividir, se calhar, aquilo que nós temos que fazer em dois momentos, que é a gestão da emergência, do que vivemos. Vamos ficar perguntando pela emergência, porque nós vamos falar dos lares o resto do tempo. Muito bem, então, mas mesmo na gestão dos recursos humanos, falemos da emergência, porque também acho que devemos falar depois de uma forma estrutural o que é que se deve fazer. Na gestão da emergência, aquilo que nós procurámos fazer foi criar dois mecanismos para resposta a esta necessidade de, nesta fase, termos reforço de recursos humanos nos lares em Portugal. Por um lado, através do IFP, essencialmente criámos um programa para que as instituições pudessem, de uma forma extraordinária neste momento, reforçar os quadros de pessoal, ainda que provisoriamente. O relato que está neste relatório é que, mesmo assim, não conseguiam encontrar pessoas. O problema que aconteceu em Reguengos foi exatamente, eu não sei se tem noção, se tem esse número presente ou não, mas o Instituto de Segurança Social, no caso de Reguengos, contactou 670 pessoas para as mobilizar. E houve pouquíssimas respostas. Foram colocadas, o Instituto de Segurança Social, através destes vários mecanismos, colocou 35 pessoas, quer através deste mecanismo do IFP, quer através da Cruz Vermelha Portuguesa, que foi outro instrumento que criámos para responder aos surtos. O que nós estávamos a fazer, até à criação destas brigadas que neste momento estão a ser criadas em todos os distritos, era, à medida que havia algum surto, eram acionadas mecanismos de substituição. O que é que isto se mostrou que não estava a responder ao problema? A ativação e a mobilização de pessoas não se consegue de um momento para o outro. Desde logo porque se tem que verificar se as pessoas estão preparadas ou não estão preparadas para intervir num que eu chamaria um teatro de operações, quer dizer, estamos a falar de situações de difíceis de gerir, e, por outro lado, também a dificuldade em mobilizar pessoas. Digo de outra forma, no histórico destes 5 meses, as pessoas até que mais facilmente foram mobilizadas são aquelas pessoas que foram criadas no âmbito até da Bolsa de Voluntários, ou seja, que têm uma motivação que não é uma motivação que não seja aquela de servir, que não é profissional, que é de servir, uma motivação de missão. E isso foi extraordinário também perceber ao longo destes meses essa mobilização. O que nós sentimos foi que era preciso, e nomeadamente para preparar aquele que possa ser nestes momentos os próximos meses, passar a ter estas tais brigadas, que significa que as pessoas estão 24 horas já preparadas e capacitadas para intervir e não têm que ser mobilizadas cada vez que há um surto. Essa é a grande diferença do que estamos a fazer. Deixa-me ficar aqui um bocadinho mais em Reguengos, porque o relatório da Segurança Social fala de fragilidades no plano de contingência, por não estarem previstas substituições das lideranças técnicas e de recursos humanos. Portanto, há uma fragilidade prévia. Eu iria dizer, na parte dos recursos humanos até previa. O problema é que falhou. Ou seja, não, o relatório, o plano nas de contingência... Nas lideranças técnicas não previa, não? Não, no plano de contingência não previa o que se faria, o que é que acontecia caso a direção técnica ficasse também doente, que foi o que aconteceu. O que é provável que aconteça, não é? Certo, mas então tentando partilhar e testemunhar o que é que tem sido estes últimos 5 meses. Nós estamos primeiramente a aprender todos, mesmo em relação aos planos de contingência. Estamos todos a aprender nos cenários que vamos vivendo e estamos a aperfeiçoar até as medidas que temos criado. Tem sido 5 meses de uma aprendizagem muito dura no terreno, mas também de respondermos àquilo que estamos às lições que estamos a aprender. No caso de Reguengos aconteceu isso, portanto a direção técnica deixou de existir porque ficou impossibilitada porque estava doente, e portanto aqui o que teve que se arranjar, e foi o Instituto de Segurança Social que depois acabou por conseguir, em conjunto com a Proteção Civil e com a Caritas local, encontrar um diretor técnico substituto para a operação. Com estas brigadas também o que procuramos é ter uma alternativa, que é quando haja surtos agudos graves em que não está a conseguir haver uma equipa que aguente a própria direção e a gestão do lar, termos estas tais brigadas que entram para, pelo menos, um momento de emergência inicial. Eu vou dizer, há aqui uma coisa que eu como compreendo isso tudo e que estamos todos, evidentemente, aliás, eu acho que durante os primeiros meses houve uma grande tolerância, até por parte da oposição e de todas as forças, percebendo que estávamos a viver um momento muito especial, mas há uma coisa que todos sabíamos. Se quando olhamos, agora já falaremos da percentagem de óbitos que são em lares, sabemos aliás porquê, é ali que se concentram. E ainda por cima, além de se concentrar, a grande parte da população de risco está concentrada, está no mesmo espaço. Isso aconteceu em todo lado. Mais de 50% das pessoas que estão nos lares têm mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Falaremos aliás disso mais à frente. A minha pergunta é, sabendo isto de antemão, e estando todos os países, Portugal incluindo, a paralisar a economia, com tantos sacrifícios para evitar mortes, não seria de esperar um brutal investimento, tendo em conta que se está a gastar tanto dinheiro para tanta coisa, para acudir a tanta coisa, quando se sabe que ali estão provavelmente um terço das vítimas, do que serão as vítimas mortais da pandemia, ser ali que pelo menos um terço do dinheiro é gasto para as evitar, desde, porque é esse o objetivo. Desde o início da pandemia, a prioridade que foi dada aqui no Ministério do Trabalho aos lares, ou às estruturas residenciais, lares e lares residenciais, foi, diria, total. Nós criamos, desde o momento zero, aqui um gabinete de crise com os representantes do setor social, com a Caritas, com a Cruz Vermelha. O gabinete que disse que estava aqui sentado nesta mesa onde nós estamos hoje, a permanentemente identificar aquelas que deviam ser as nossas medidas extraordinárias para apoiar as instituições. Há bocado perguntou se muitas vezes as instituições não falham. Falham, claramente falham. Aliás, o que nós procuramos, vamos lá ver, desde logo, a partir do momento em que a própria estrutura toda de recursos humanos falha, quer dizer que a instituição deixa de conseguir dar resposta. Falhou, evidentemente, se houve, tendo em conta o que aconteceu, mas que houve falhas de responsabilidade. As questões da responsabilidade, e aliás, eu não estou a falar de responsabilidade criminal. Pois é, isso que eu ia dizer. A minha entrevista, penso que até não tive, gerou exatamente até dúvidas depois nas várias interpretações. Não espero que seja juíza. Exato. Agora, a pergunta é se há responsabilidades, como ministra, pode assumir que houve responsabilidades naquela instituição. O que eu consigo dizer é: temos feito tudo aquilo que identificamos de possível e impossível para apoiar as instituições a responder a estas situações de emergência e de crise que são críticas, são muito difíceis de gerir. Mas não pode deixar de haver responsabilização, caso contrário, também se estabelece. E por isso mesmo, desde logo, eu pedi ao Instituto de Segurança Social que fizesse uma avaliação, pedi que fizesse inclusive uma fiscalização a todo o processo e à instituição. Foram comunicadas e participadas ao Ministério Público todos os relatórios e a informação que havia para que fosse apurado toda a informação e perceber se houve ali alguma, e que seja avaliada a responsabilidade. Há uma fiscalização que vocês fazem que não é judicial, não é? E, portanto, que vos cabe a vocês. Nós fazemos dois vocês, tipos. Vocês, Ministério, pronto, não é? Portanto, basicamente fazemos dois tipos de intervenção. Fazemos um acompanhamento do ponto de vista da resposta social, no fundo para perceber que tipo de resposta social temos que encontrar, até nomeadamente quando é preciso retirar pessoas, se é preciso encontrar outros sítios onde as pessoas vão. Imagine, a Segurança Social por ano encerra cerca de 140 lares e há sempre este acompanhamento técnico do ponto de vista de encontrar soluções para estas pessoas cujos lares são encerrados. Isto é um tipo de acompanhamento que a Segurança Social faz. Há outro tipo de fiscalização que a Segurança Social tem como missão, que aí é verificar, no fundo, o cumprimento dos requisitos e o cumprimento dos procedimentos todos que estão previstos e, no caso de Reguengos, as duas atuaram. Atuou a área do acompanhamento social para, nomeadamente, que foi aquela que procurou encontrar as tais respostas de pessoas que fossem para responder ao momento do surto crítico que estava a viver, por um lado, e por outro lado depois também a área da fiscalização para perceber o que é que falhou ou não falhou em termos daqueles que são os procedimentos que devem ser seguidos. Já chegaram a conclusões? Neste momento está em curso esta fiscalização, já foram feitas várias diligências do ponto de vista do lado do Departamento de Fiscalização, ainda não tenho as conclusões dessa área da fiscalização. Agora também lhe digo que Reguengos também evidenciou a dificuldade que foi, num momento crítico, encontrar médicos para responder a estas situações de crise. Antes de passarmos para isso, que é a minha pergunta seguinte, mas ainda quero fazer uma sobre um caso específico. O que é que sabe em relação ao que sucedeu no lar de Montepio, no Porto? que é um lar com características bastante diferentes e, no entanto, com resultados semelhantes. Através de patreon.com/perguntar-não-ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. O que, ligando àquilo que eu lhe estava há pouco a dizer, daquilo que, do que é que tem sido o nosso trabalho desde março. Nós criámos aqui uma equipa, gabinete de crise, de acompanhamento das situações e dos lares, precisamente para, diariamente, acompanhar todas as situações em todos os lares. E no caso isto do Montepio? Isto foi sendo sempre acompanhado, ou seja, a preocupação que tivemos foi tentar detectar o mais cedo possível as várias situações de suspeita de infecção ou de testes positivos que acontecessem para conseguir reagir rapidamente. Portanto, a informação que eu lhe consigo dizer de Montepio é que foi acompanhado pelas equipas técnicas da Segurança Social ao longo de todo o processo de infecção e, portanto, sempre com a monitorização daquelas que foram as várias pessoas sinalizadas e que foram sendo detectadas. Isto também, eu acho que também mostra, por outro lado, outra coisa, que é este tipo de situações de surto não acontece só nas situações dos lares. O lar de Montepio é um lar caro, não é? Portanto, lar... Eu acho que é isso também que mostra, não é? Em termos de evidência, que a situação destes surtos acontece nestas situações, que são situações claramente de risco, por termos pessoas no mesmo local e com também com um nível de risco acrescido em função, não, eu nem diria só da idade, diria acima de tudo das tais comorbilidades que estão associadas. Nem é tanta a idade que está aqui em causa, são mais as outras patologias que as pessoas podem ter associadas. Dito isto, eu acho que também é importante perceber aquilo que foi sendo feito por esta tal task force que identificou no início estas medidas e que permitiu, no fundo, que fôssemos acompanhando todas as situações ao longo do país. Desde logo, houve uma medida que eu considero que foi uma medida muito eficaz que implementámos logo desde o início, que foi a parceria que conseguimos fazer com as universidades e que nos garantiu que nós conseguimos fazer testes de despistagem massiva em todos os trabalhadores do lar. Isto foi feito logo no início da pandemia, foi feito por mais do que uma vez, em função também de identificar que o principal risco que nós também temos aqui nos lares são as entradas e saídas, porque são potencialmente as pessoas que entram e saem quem pode transportar o vírus. Essa foi uma medida, diria eu, considero extremamente eficaz. Porquê? Porque também foi condição para a redução desta testagem preventiva nos trabalhadores nos lares que as próprias instituições ativassem os planos de contingência. E, portanto, isto também mobilizou a própria necessidade dos lares, por um lado, garantirem que tinham um plano de contingência e que ele estava ativamente implementado. E acho que isso foi extremamente eficaz. Há pouco, isto só estou a tentar responder porque eu acho que não há uma percepção, pelo menos não há uma percepção real daquele que tem sido o que tem sido feito nos lares, em colaboração com os lares. E acho que também é bom também percebermos a mobilização que tem havido por parte de todas as instituições para verdadeiramente protegerem as pessoas que têm a seu cargo. Claramente, vamos lá ver, estas instituições não são Estado, não é? Nós estamos a falar, nós temos 2.520 lares no país. Olha, porque é que não Pronto, são? Mas... 70% destes lares são do setor social, 30% são do setor dito lucrativo. E portanto são instituições e em muitos casos não estou a dizer isto que é, não digo que é o lucrativo, que é o termo técnico. Sim. Que se costuma associar, mas aqui o que também, e eu acho que é importante porque às vezes essa mensagem não passa, e eu acho que injustamente, estas instituições estão desde março a fazer um esforço imenso para proteger as pessoas. O que é que nós temos procurado fazer é criar medidas adicionais para os ajudar a responder a esta pandemia. Dou um exemplo concreto dos testes, já dei um exemplo, foram feitos mais de 120 mil testes em todos os lares do país, preventivamente, para tentar identificar de uma forma preventiva situações que pudessem ser isoladas. Massivamente, o que é que também fizemos? Fizemos um programa especial só para ajudar as instituições a comprarem equipamentos de proteção individual, um programa com 10 milhões de euros para isto. Fizemos outra coisa que foi reforçarmos excepcionalmente este ano, naqueles que são os apoios dados às instituições no âmbito dos acordos de cooperação, reforçámos em mais 5,5% as respostas sociais que têm a ver com lares ou lares residenciais. Basicamente o quê? Para lhes dar também capacidade financeira para responder extraordinariamente, nomeadamente até ao reforço dos recursos humanos. Fizemos também o programa do IFP, basicamente para a colocação de pessoas, em que o IFP assume 90% do custo da contratação. Nós temos cerca de 7 mil pessoas colocadas em lares neste momento através deste programa. Qual é que é o objetivo? Pouco qualificadas, na maior parte dos casos. Não, quase não todos, tem, né? Se me perguntasse se tinham qualificação específica para ter, para trabalhar em lares, não tinham. O que é que fizemos também, ao mesmo tempo, com a ANCAP? A ANCAP desenvolveu aqui cursos modulares de um mês. As pessoas têm, não estão a ouvir o que é a ANCAP. Desculpem, o IFP é o Instituto de Formação. Desculpem. É a Agência Nacional para as Qualificações. Desculpem. Temos que traduzir. A tradução da gíria, desculpem, a tradução da gíria. A pessoa fica tão, está tão viciada às vezes no sistema das nomenclaturas que perco. Mas sim, a Agência Nacional para as Qualificações o que fez foi desenhou cursos modulares rápidos para que estas pessoas, mesmo em contexto real de trabalho neste momento, quando entram nestes programas, tenham formações muito específicas para responder exatamente ao que é o dia-a-dia no lar. Deixe-me, eu disse que iria falar dos médicos. Os médicos do Serviço Nacional de Saúde dizem que não são eles que têm de servir os lares. Quero explicar o que levou a esta medida excepcional, porque é uma medida complexa, que levou a um debate difícil entre, não digo os médicos, mas entre as estruturas que representam os médicos, as vários tipos de estruturas que representam os médicos, que dizem que são os lares que têm que garantir a existência de médicos no lar. Nós, o Serviço Nacional de Saúde, não tem que ir para uma empresa, ou não, seja empresa, seja da área social, que tem que garantir esse apoio médico. O que é que levou? Porque isto foi uma medida excepcional. É verdade que foi uma medida excepcional. Geralmente não costumam ser estes médicos a ir aos lares resolver o problema. Bem, então, andando um bocadinho para trás, não me passa pela cabeça que alguém assuma que qualquer pessoa que esteja num lar não tem direito a ter um médico. É verdade, mas a verdade é que não costuma ter, ou seja, estes médicos não costumam ir aos lares. Então esta é uma discussão ainda mais de fundo, que é perguntar se há alguma diferença entre uma pessoa que esteja num lar ou qualquer outro cidadão português. Eu vou dizer qual é a diferença. Transmitir, aliás, o que várias pessoas me diziam, vários médicos, evidentemente, é que o lar é suposto ter médico. É suposto ter enfermeiro, é suposto ter apoio médico. Então, é suposto ser o lar a garantir isso, não é? Então podemos entrar depois numa discussão de se os lares têm que ter ou não médico. Mas isso eu acho que é uma discussão que temos todos que agora ter, se cai para o futuro. Agora, hoje em dia, nos termos da lei que existe, os lares não têm que ter médico. Os lares têm que ter enfermeiro, e o número de enfermeiros varia em função, naturalmente, da dimensão e do número de utentes que os lares têm. E, naturalmente, os lares não são espaços de saúde. Então, de onde é que acha que resulta esta recusa, porque não foi pequena, não é, dos médicos em ir aos lares? Eu acho que há aqui uma Eu não lhe vou perguntar se os médicos são cobardes, mas vou-lhe perguntar... Não, acho que há aqui uma discussão. Se acha que isto é uma guerra corporativa? O que me parece aqui é que, penso eu, que ninguém questiona que qualquer pessoa tem direito a ter um médico do Serviço Nacional de Saúde e a ser atendido. Mas não obrigatoriamente a ter um médico 24 horas sobre 24 horas em sua casa, não é? Do Serviço Nacional de Saúde. Certo, mas isso, um lar que não é um estabelecimento de saúde, portanto também não tem que ter um médico 24 horas por 24. Agora, claramente aqui, eu acho que a discussão que ficou em cima da mesa, e é uma discussão que nos obriga a todos, eu acho que também a assumir frontalmente esta resposta, é que naturalmente qualquer cidadão que está num lar é um cidadão deste país e, portanto, tem naturalmente o direito a ter um médico do Serviço Nacional de Saúde. Diziam os médicos, então teria que ser ou hospitalizado, não podendo ir ao centro de saúde, teria que ser hospitalizado. Mas a questão que nós temos aqui em cima da mesa é também um mecanismo que foi criado para resposta às situações de surtos, foi exatamente identificar, e por isso há pouco quando disse que foi criado este mecanismo excepcional e especial, que foi através de um despacho conjunto, aliás, meu, logo no início, da Ministra da Saúde, da Ministra da Administração Pública e também da Proteção Civil e também da Defesa, foi um despacho conjunto, no fundo, a definir procedimentos e um protocolo de intervenção, de padronizado, para que em todo o país se fizesse da mesma forma. E não faltou uma negociação com os sindicatos, Eu acho que é evidente neste momento que, nos momentos que vivemos, não é sequer pensável que não possa haver uma resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde sempre que há uma situação em que é necessária essa intervenção. Basicamente, o que é que o despacho diz? O despacho tenta definir os mecanismos de intervenção quando há um surto no lar e quando é necessário separar pessoas, basicamente entre grupos, entre quem precisa de ir para o hospital e a Autoridade de Saúde identifica quem tem sintomas e que necessite de ir para o hospital, e depois a separação de grupos para evitar a propagação e a contaminação entre pessoas que estejam com testes positivos ou testes negativos. E, basicamente, o que é que o despacho também diz, e eu penso que toda a gente compreende o conteúdo deste despacho, que, caso seja necessário o acompanhamento clínico das pessoas, necessariamente o Serviço Nacional de Saúde assegura, tal como a Segurança Social diz, sempre que é preciso haver aqui algum reforço excepcional de recursos humanos, nós vamos procurar encontrar aqui uma forma de reforço de recursos humanos, que foi exatamente o que aconteceu em Reguengos, nomeadamente com o reforço de 35 pessoas que foram ali colocadas, assim, essencialmente até com uma grande parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, que tem sido um parceiro extraordinário para responder a estes momentos. Mas, basicamente, acho que toda a gente percebe neste momento que o Serviço Nacional de Saúde é, aliás, quem nos tem assegurado em muitas destas situações, várias situações destas de surto em que foi necessária esta intervenção de médicos de acompanhamento destes locais, no fundo, muitas deles às vezes até são locais de retaguarda, onde as pessoas ficam. Mas, claramente, aqui eu acho que neste momento, diria eu, que é inquestionável que o Serviço Nacional de Saúde tem esta necessidade de intervenção. Em Reguengos, como é que explica, penso que houve ali... Mas como é que explica esta resistência? Confesso que não consigo, nem percebo bem o alcance da resistência, porque acho que faz parte de qualquer necessidade aqui de intervenção, de resposta do Serviço Nacional de Saúde agir, e aliás, como tem agido sempre. Aliás, acho que pode haver, havia aqui uma discussão sobre a vigência de uma portaria que define se deve haver ou não acompanhamento dos médicos enquanto médicos de acompanhamento regular dos lares, mas não é disso que estamos aqui a falar. Eu acho que estamos a falar de um cenário completamente diferente, em que o que tem que ser garantido... O que vocês dizem também é que uma coisa era essa, a portaria que vocês fizeram durante o estado de emergência, outra coisa é isso eternizar-se depois do estado de emergência. A segunda portaria já é depois do estado de emergência, mas é renovada a primeira. Não é uma portaria, é um despacho, não é? É um despacho. Não tem mal, é só para não confundir, porque havia uma portaria anterior, que seja. Mas esse despacho esteve em vigor durante o estado de emergência e além disso foi prorrogado. Além disso, aliás, aproveito, além disso, ainda hoje foi hoje aprovado no âmbito das medidas do estado de contingência em que estamos, um conjunto de medidas para que fique claro exatamente as várias medidas de prevenção nas várias situações no âmbito do estado de emergência, e em relação às medidas nas estruturas residenciais de que estamos a falar, ficou, aliás, expressamente previsto que sempre que haja situações de especial vulnerabilidade e que seja necessário o acompanhamento e o seguimento clínico de doentes Covid, sempre que esta situação clínica o exija, isto deve ser assegurado pelos profissionais de saúde dos centros de saúde da respectiva área de intervenção, em articulação com o hospital da área de referência. Portanto, reforça-se esta capacidade de resposta, que me parece que é evidente e que toda a gente reconhece como essencial. Para fecharmos este assunto, não os lares, que eu agora quero falar de uma forma mais estrutural dos lares, a postura do Primeiro-Ministro não foi a de ir atirando gasolina para a fogueira nesta crise, nesta específica de Reguengos? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Eu acho que vivemos todos momentos... Eu não estou, evidentemente, a falar de gravações que não eram supostas serem públicas. Estou a falar de declarações que o próprio Primeiro-Ministro fez, e que foram um bocadinho, quando falou de quem dá opinião em videoconferências na televisão, não foi de acicatar um bocadinho um clima que já era, que não era bom. Não, acho que aqui a grande preocupação foi sempre, e desde março que estamos com esse grande foco, foi encontrar respostas pragmáticas para os problemas que temos. E a resposta pragmática é garantir que sempre que é necessário o acompanhamento clínico... Eu referi mais declarações, não me referi ao que vocês sempre foram fazendo. Não, mas são respostas pragmáticas, é preciso arranjar soluções e garantir que os médicos, os técnicos, os enfermeiros temos capacidade de resposta. Vamos falar agora dos lares, temos estado sempre a falar dos lares, mas vamos falar dos lares de uma forma mais do futuro. Quando sublinhou que tivemos menos mortes por Covid em lares, em percentagem, não é, do que muitos países europeus, faltou-lhe falar da nossa taxa de institucionalização. Só 13% dos nossos idosos têm apoio formal, seja em lares legais, em centros de dia ou em apoios domiciliários, como eu disse na introdução. Ainda somos dos países que mais depende de cuidados informais na Europa. Como é que pode fazer crescer a oferta? Porque ela vai ter que crescer. Como é que isso se pode fazer? Bem, eu acho que... Porque, na realidade, isto destapou uma realidade que já existia e que é uma enorme carência de oferta nesta... E a forma como nós olhamos para o envelhecimento e para a necessidade, temos uma resposta para uma população cada vez mais envelhecida, que reflete também o nosso grande desafio demográfico que nós temos. Se nós pensarmos que a população com mais de 80 anos duplicou nos últimos 20 anos, percebemos como também o nosso padrão e a nossa necessidade de resposta é hoje completamente diferente daquela que tínhamos há 20 anos. E como é que vamos poder aumentar a oferta? Eu acho que claramente temos que agir a dois níveis. Um, que é reinventar também o nosso tipo de resposta. Portanto, temos de ter novas respostas sociais a acontecerem, respostas que sejam muito mais capazes de promover a autonomização das pessoas, mas de uma forma formal. Mas nós, quando falamos de pessoas com mais de 80 anos, muitas delas com doenças associadas, de demências, etc., por exemplo, todas as soluções que apostem permanentemente na família são soluções que as pessoas gostam muito de dizer, abandonam nos lares, etc, etc, mas as famílias trabalham, têm vidas. Há cada vez mais respostas inovadoras também que mostram como é possível encontrar formas diferentes. Dou um exemplo concreto. Durante a pandemia, a Gulbenkian, em colaboração com o Instituto de Segurança Social, aliás, lançou uma medida de apoio especial para projetos inovadores que desenvolvessem soluções de resposta aos idosos que estavam em casa isolados. E a quantidade de projetos extraordinários, de mobilização, aliás, de jovens que criaram respostas de presença, mas que vão muito além do tradicional da sua alimentação ou da limpeza, foi extraordinário. Eu penso que mais de 100 projetos foram aprovados e apoiados pela Gulbenkian, mas que são aqui também novas formas de resposta que eu acho que temos é que escalar e encontrar formas de... Está a falar de respostas, por exemplo, das mais variadas de apoio domiciliário. Um novo tipo de apoio domiciliário. Que seja, mesmo assim, é previsível que a nossa oferta em lares... Sem dúvida, mas por isso é que eu estava a dizer que acho que temos que agir... Desculpe não utilizar o jargão do herpes, que as pessoas não sabem do que é que estamos a falar. Em lares vai ter que aumentar. Mas por isso é que eu estou a dizer que temos que ter dois tipos de resposta. Um... novas respostas sociais, certo. Pensar de outra forma as respostas sociais, promover a autonomia de uma forma formal, com esta capacidade de combater o isolamento também, não é? De criar formas das pessoas fazerem parte, e nós aliás lançámos agora um projeto, aproveitando um projeto embrionário que tinha sido testado em Lisboa pela Santa Casa de Misericórdia e transformámo-lo num programa nacional, que é o Radar Social, basicamente, que é um programa de inclusão das pessoas, sinalização, inclusão e acompanhamento das pessoas que estão de alguma forma isoladas, seja nas cidades, porque há muitas pessoas também isoladas nas cidades, seja fora dos perímetros urbanos. Por outro lado, também alargar e requalificar os equipamentos sociais. Essa tem que ser uma aposta país. Nós já o estamos a fazer neste momento, lançámos um programa há cerca de duas semanas, que é o PARS 3.0, exatamente nesse sentido. Nesta fase com 110 milhões de euros, basicamente, que é para alargar as respostas sociais, os equipamentos sociais, portanto a capacidade, as vagas nos equipamentos sociais, por um lado, mas depois também temos de ter daqui uma nova forma de olhar para os nossos equipamentos sociais e para a forma também como eles foram concebidos. Eles foram concebidos pensando em pessoas com mais novas. Então já vamos, porque significa o que é que realmente são os lares. Obriga a pensar de outra forma, mas acho que esse também tem que ser um bocadinho uma nova forma de compromisso social de nós todos, porque isto também vai implicar, da parte de todos, mais custos. Exatamente, é sobre isso que quero falar. Com mais oferta, mais exigência de qualidade, porque nós estamos a exigir mais qualidade. Valorização das pessoas que trabalham. É preciso tudo isto. Tudo isto implica muito mais dinheiro. E eu queria falar sobre o modelo de financiamento. Há países que criaram uma sobretaxa para pagar o internato, há outros que têm poupanças obrigatórias, no Reino Unido até se tentou passar a ir buscar as heranças, o custo do Estado para os lares. Onde é que vai buscar o dinheiro? Neste momento... Porque isto significa mais custos. Certíssimo. Neste momento consigo dizer onde é que fui buscar os 110 milhões, embora sejam 110 milhões de investimento inicial, claro. Não é? Eu aqui estou a falar de custos fixos. Permanentes, pronto. Mas este investimento inicial... Certo que a nossa população tenderá a envelhecer ainda mais, portanto. As previsões que temos apontam para isso e o seu Ministério já tem basicamente só isso, mais de 50% da população. Como também o próprio índice de sustentabilidade, porque temos cada vez menos pessoas novas, claro, para pagar. Terem um enquadramento para pagar e terem um enquadramento para tomar conta das mais velhas. Não, e é só fazer um parênteses, não é? Este investimento inicial basicamente está a ser todo suportado via jogos sociais, portanto, com as receitas dos jogos sociais que decidimos afetar nesta fase este investimento no alargamento da rede e na requalificação da rede com o PARES 3.0. Por outro lado, é uma das grandes prioridades que tenho como objetivo incluir no programa de recuperação e resiliência é esta área das respostas sociais e equipamentos sociais, portanto. Acho que uma das nossas prioridades, país, sociedade, tem que ser este foco. E, portanto, também conto. Mas não me disse onde é que vai buscar o dinheiro. Não. Estou a dizer que é através do programa de recuperação e resiliência. Sim. No fundo, aproveitar grande parte na área da área social. Mas a minha grande questão, era mais a longo prazo. É mais a longo prazo. Como é que... Acho que temos de estar todos, como sociedade, acho que é uma discussão que temos que ter e perceber como é que estamos também disponíveis a alocar mais meios a esta resposta que temos que ter. Na Constituição, os cuidados sociais não tiveram o mesmo tratamento que a saúde e a educação, e eu andei-me a informar sobre quem teve debate nessa altura, que não foi uma coisa pacífica, ou seja, foi uma possibilidade estes tipos de cuidados sociais terem o mesmo tratamento que tem o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública. Isso não aconteceu, tem muita liberdade a ver, mas não vou pedir para se meter para se meter em trabalhos, mas com o próprio poder da Igreja e do setor social, que não queria largar, mas não a meto nesses trabalhos, já tenho que chegar. Mas por isso, nós somos dependentes do setor social e privado, totalmente dependentes deste setor. E sem garantias de universalidade, que é a coisa que temos na escola pública e no SNS. Faz sentido uma coisa tão estruturante para o país depender completamente de misericórdias e PSS, associações e empresas? Eu diria que o modelo que nós temos construído... Vou fazer a pergunta de uma forma mais simples. Faz sentido não haver lares do Estado? Eu vou dizer de outra forma. Eu acho que o modelo que nós temos e que construímos é um modelo virtuoso do ponto de vista de um modelo de uma parceria social entre o Estado e a sociedade civil para responder a uma necessidade da sociedade. Imagina um país onde todos os hospitais fossem de misericórdias e privados e o Estado pagasse, ou escolas, ou colégios. Mas o que eu vou dizer ao contrário é, neste momento, o modelo que nós temos, o que nos permite é alavancar e acrescentar ao investimento público que é feito, o investimento que é mobilizado pela sociedade. Não é alavancar, porque não é, o Estado aqui só põe o dinheiro. Não é verdade, porque se fosse só com o valor que o Estado aloca a estes equipamentos sociais, não tínhamos a capacidade de resposta que os temos. Não acha que o Estado deve ter respostas próprias? Estado deve ter respostas próprias? Não, acho que eu considero este um modelo virtuoso do ponto de vista de capacidade de ampliar a capacidade de resposta através, basicamente, isto é um pacto entre a sociedade e o Estado de juntar esforços. Isto reflete. O paralelo que eu estou a fazer é, imagine que toda a nossa escola pública era garantida com contratos de associação, porque é basicamente isso que acontece nos lares, é que toda a oferta pública é garantida por privados. Acho que estamos a falar de realidades completamente diferentes. Sim. No caso... Eu já lhe vou explicar, porque eu já lhe vou dizer porque é que eu acho que não são realidades assim tão diferentes. Eu acho que são realidades diferentes, porque eram, a lógica, do, eram, mas hoje a já lógica não do modelo, do modelo social de gestão destes equipamentos sociais é precisamente de conseguir mobilizar outras receitas que não sejam só as receitas do Estado. Dou-lhe o exemplo concreto daquelas que são as receitas dadas por N pessoas em termos de contribuições para estas, para estas instituições. Há uma fonte de receita importantíssima que estas instituições têm são as contribuições que a própria sociedade decide mobilizar para ali, numa lógica de... Ou decide ou tem que, quando tem que dar parte do rendimento, quando o idoso tem que dar parte do seu rendimento, ou uma parte muito razoável do seu rendimento. Não, mas não é disso que eu estou a falar. Não é isso que eu estou a falar. Estou a falar na mobilização, de facto, de financiamento da sociedade que é canalizado para estas instituições. Muitos dos orçamentos, aliás, dito de outra forma, só com o dinheiro que o Estado coloca por ano neste modelo, não permitia responder ao número de pessoas que hoje em dia responde, que são cerca de 99 mil pessoas que estão nestas instituições. Não respondia, era impossível. O que eu estou a dizer é... E 99 mil já é muito pouca gente. Eu acho que é um modelo virtuoso, exatamente de compromisso social. Acho que é um modelo de compromisso social que existe, claramente também acho que tem que ser atualizado. Aliás, é nisso que eu estou a trabalhar neste momento. Já vamos a essa parte. Estou nesta fase a trabalhar num novo compromisso exatamente para o setor social. O que é que isso quer dizer? Não, estou exatamente a perceber onde é que nós temos que alterar o próprio modelo para garantir que ele é um modelo mais sustentável do Mas ponto de é vista que isso financeiro. Quer dizer? É isso que eu conto apresentar em 2021 e é nisso que eu estou a trabalhar. Não posso adiantar um ano. Não, significa que é evidente que... As suas convicções, pelo menos, sobre esse assunto. Não, temos que garantir respostas sociais, como acabámos os dois de dizer, que respondam aos novos desafios que nós temos hoje em dia, que são diferentes daquilo que tínhamos há 50 anos. Eu vou aí, portanto, ainda temos que ser mais exigentes, temos na resposta, no tipo de resposta social que temos que conseguir chegar a mais pessoas, temos que ter esse objetivo da universalização da resposta para conseguir chegar a todos, nomeadamente também com a capacidade de mais mobilização de pessoas qualificadas para trabalhar no setor social. Isto significa mais custos que têm que ser repartidos entre o modelo Sim. que temos, e o modelo que temos é a sociedade a comparticipar e o Estado também. E para onde é que a coisa tem que pender mais? É mais para a sociedade ou mais para o Estado? Acho que temos que encontrar sequer até formas de diversificação de fundos de financiamento. Que controle é feito? Eu antes de ir, porque quero falar um bocadinho sobre porque é que eu acho que estamos a falar de uma realidade muito diferente quando ela foi pensada, mas ainda deixe-me fazer esta pergunta. Que controle é feito exatamente destas instituições? Exigem que paguem melhor aos seus trabalhadores? Fiscalizam a contabilidade e a gestão destas instituições? Impõem que o acesso aos idosos deixe de ser em função do seu património e dos rendimentos, mas por critérios de necessidade? O Estado cumpre estas várias funções num sítio onde, apesar de tudo, mete bastante dinheiro? O Estado cumpre, nomeadamente, através da garantia, por exemplo, de vagas, as chamadas vagas sociais, para garantir a resposta a quem mais precisa. Portanto, há um conjunto de regras exatamente para que no âmbito destes acordos sejam garantidas a disponibilidade das vagas para quem precisa em termos de identificação que é feita por parte da Segurança Social. Por outro lado, verifica... contabilisticamente também aquelas que são os orçamentos e as contas destas instituições, não verifica, aquilo que me perguntou, não verifica se o nível de remuneração dos trabalhadores, ou seja, existem acordos coletivos de trabalho que as instituições fazem parte. Não há uma condição para verificar a qualidade. Ou seja, quando tem imensa gente que ganha próximo do salário mínimo num trabalho tão exigente... Eu acho que a evolução que temos que fazer, exatamente, é evoluir também nos quadros técnicos destas respostas. Não é possível qualificar sociais. Sem pagar melhor, não é? Acho que todos sabemos acho isso, que não é? Eu acho que essa tem que ser a grande viragem que nós temos que fazer. Temos que ter capacidade de ter mais pessoas qualificadas a trabalhar nestes equipamentos sociais e equipamentos para alargar vários, não é? Para não pensemos só nos lares. Há também os centros de dia, outros sítios. Há centros de dia, há os lares residenciais, temos várias respostas que eu acho que tem cada vez mais que conseguir ter pessoas mais qualificadas, porque também só assim conseguimos dar uma resposta mais qualificada. Só a dar-lhe uma nota de um instrumento que lançámos, nesse sentido exatamente, que foi o instrumento do Mais Coeso Social. O que é que fizemos? Pela primeira vez lançámos um programa só dedicado à contratação de pessoas qualificadas para o setor social. Foi a primeira vez que isto foi feito, lançámos isto há cerca de 2 meses, basicamente em que o que estamos a fazer é apoiar a contratação de técnicos qualificados para os equipamentos sociais, garantindo um apoio muito significativo na contratação durante 3 anos. Tendo como requisito que seja uma contratação sem termo, portanto que as pessoas entrem para o quadro, que as pessoas sejam qualificadas e que tenham um valor mínimo de remuneração para garantir que quem está a ser contratado é exatamente para depois termos aqui uma contrapartida também da valorização da pessoa que está a entrar nestes quadros, procurando assim fazer também uma elevação e procurando ter aqui uma absorção de pessoas qualificadas para estas instituições. Metade dos utentes dos lares, como disse aliás há pouco, tem mais de 80 anos. A esmagadora maioria das pessoas que lá estão recebe serviço de cuidados continuados. Eu estive a ver um relatório, penso que de 2018, agora não tenho presente o ano exato, mas relativamente recente, e é bastante esmagadora. O tipo de apoio de facto é dado. Ainda é possível, com o envelhecimento da população e com esta percentagem de população com mais de 80 anos, distinguir apoio social de cuidados de saúde? É porque esta pergunta que eu lhe faço tem toda a ver com quando se pensou no início no que é que seria este apoio social e no que é hoje. E na realidade, com estes idosos, o que está a acontecer é que eles estão em hospitais de retaguarda. Ou maus hospitais de retaguarda, no sentido, não por culpa das pessoas que lá estão, mas porque não foram pensados para ser hospitais de retaguarda. E, portanto, deveriam ter direito à gratuitidade e à universalidade do serviço de saúde. Ou seja, muitos destes lares estão a dar serviços de saúde sem garantir a gratuitidade e universalidade que nós garantimos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a minha pergunta é, se ao repensar o modelo, por isso é que eu, quando falou do ser virtuoso, por isso é que eu faço um paralelo com a Escola Pública do Serviço Nacional de Saúde, é que hoje os lares não são o que eram há 40 anos. Hoje os lares são, sobretudo, serviço de saúde, que se confunde, até porque nós próprios olhamos para o serviço de saúde de uma maneira diferente, em que a parte social também está presente. Ainda é possível fazer esta distinção, eu isso não, não leva a repensar como é que nós temos que olhar para este tipo de instituições. Não, eu acho que claramente nós temos que ter um alargamento também de outro tipo de respostas, como o da rede de cuidados continuados, claramente. A consciência é que uma parte muito razoável dos lares passariam a ser uma rede de cuidados continuados se usássemos critérios. Não, acho que estamos a generalizar demasiado e acho que não. Infelizmente não trouxe aqui a percentagem de pessoas que estão totalmente dependentes para uma coisa que é um serviço de saúde. Evidentemente não é curativo, não é terapêutico, mas é o que são os cuidados continuados. Claramente, o perfil das pessoas que hoje em dia está num lar é completamente diferente do perfil de uma pessoa é que muito mais dependente há 20 anos, do que até era. Porque as pessoas vão claro, morrem mais tarde. Não, e vão mais velhas, vão numa idade mais avançada para os lares e vão também quando estão com mais dependência, exatamente por isso é que procuram a resposta residencial em vez de ficarem em casa, não é? Portanto, claramente o perfil mudou. Claramente eu também concordo plenamente que acho que também a nível da resposta das próprias condições dos equipamentos dos lares, ela tem que se adaptar também do ponto de vista desta resposta. E isso dá novos deveres ao Estado, não é? Dá... Que antes poderia ser só um parceiro e agora tem que ser bocadinho mais. Novos se quer garantir o Serviço Nacional... Novos deveres, mais uma vez, associados também ao perfil demográfico que passamos a ter da nossa sociedade. Mas dito isto, eu acho que continua a conseguir distinguir-se aquelas que são as respostas, que são respostas eminentemente muito mais do ponto de vista de saúde, mas que também têm uma parte social e a rede de cuidados continuados é disso exemplo. A rede de cuidados continuados é exatamente isso. Mas que é muito débil, não é? É uma parceria entre a saúde e a segurança social, exatamente para as situações em que é preciso um apoio muito mais forte do ponto de vista da saúde. E não é muito débil saúde. Essa rede, não é? Muito, muito débil, muito estreita. É uma rede que tem que ser ampliada, claramente. E essa também é uma das nossas prioridades e o que estamos a trabalhar em conjunto com a saúde para ampliar a rede para ter mais capacidade de resposta. Portanto, eu também acho que há aí uma grande necessidade de respondermos e termos mais capacidade de resposta nessa área. Também concordo que mesmo dentro dos lares podemos ter até diferentes tipos de resposta e até distinguir o tipo de pessoas que estão nos lares em função das dependências ou não, que hoje em dia o que sentimos é isso e concordo plenamente, as pessoas estão todas no mesmo local independentemente da dependência que tenham ou não. E uma pessoa que está totalmente dependente e tem um apoio de cuidados continuados tem direito à gratuitidade e à universalidade, ou seja, porque isso faz parte das funções de saúde que o Estado assumiu como sendo... A rede de cuidados continuados não é uma rede de saúde, é uma rede... Pois em que é uma isso vertente. Que eu acho difícil... Não, é que é uma vertente de saúde, vamos olhar se calhar para a realidade que temos. Eu penso que é impossível garantir a gratuitidade a todas as pessoas que têm mais de 70 anos. Não é mais de 70, estamos a falar de pessoas totalmente dependentes. Mas mesmo nas pessoas totalmente dependentes, acho que tem que se avaliar também, e do ponto de vista até da capacidade que as próprias pessoas tenham de suportar, não é? A justiça social é responder em função das necessidades também de cada um. E acho que esse também é um exercício que todos problema temos é que não, que o problema é que a gente não vai só pedir àquelas pessoas, muitas vezes pede à família. E isso vai sobrecarregando a própria família. Não, aquilo que é pedido às pessoas é em função sempre dos rendimentos que têm. E eu acho que isso é que é justiça social e justiça redistributiva, é isso. Cada um em função das suas capacidades, até para garantir a sustentabilidade de todo o sistema e de uns que contribuem para os outros. Ou seja, acho que cada vez mais no momento que vivemos, a palavra solidariedade e esta justiça redistributiva e social tem que estar na nossa agenda de todos nós. Porque conseguirmos que todos contribuam para garantir... É a lógica do utilizador pagador, que a direita defende. Não tem nada a ver com o utilizador pagador, tem a ver com, em função das capacidades de cada pessoa, poder, não tem a ver com o utilizador pagador, pelo contrário, tem a ver é com a capacidade de cada um de contribuir para o esforço coletivo. E é exatamente, eu acho que essa deve ser a nossa grande preocupação e essa é a minha matriz. Existem muitos lares ilegais. Imagino que com o controle, os números que ouvi, mas não há como confirmá-los, que corresponderão a cerca de 20 mil utentes os lares ilegais. Imagino que com o controle da pandemia foram obrigados a ter contacto com muitos desses lares. Porquê é que eles não são encerrados? Porque não há alternativa para eles? De facto, os números, não é? por definição, quando se diz que são ilegais, não sabe. Consigo-lhe dizer que por ano a Segurança Social encerra cerca de 140 lares ilegais por ano. Mas é verdade que fecha um bocadinho os olhos por não haver alternativas? É verdade que há imensa dificuldade em encontrar capacidade de resposta, como há bocado vimos, em termos da rede instalada para as necessidades que existem. Não há dúvida nenhuma disso e, portanto, temos mesmo que alargar. Eu diria que nos lares ilegais tem duas realidades. Tem, claramente, os lares ilegais porque até têm todas as condições para ser um equipamento social e uma resposta social, mas porque ficaram presos nas teias burocráticas, muitas vezes, os licenciamentos e ainda não conseguiram licenciar-se. Um caso, um modelo, outro caso, manifestamente, aqueles que não cumprem os requisitos e, por não cumprirem os requisitos, depois acabam por praticar preços. Já ouvi falar de casos absolutamente, ou seja, inaceitáveis. E com preços que é impossível cumprir o mínimo. Ou seja, né? Tendo em conta que não têm com participação do Estado, portanto, quer dizer que é mesmo aquele o dinheiro que utilizam, o que. O que é que eu acho que temos que fazer, e aliás durante o estado de emergência, e ainda agora temos a vigor até ao final do ano, fizemos isso. Nós simplificámos radicalmente o processo de licenciamento, formal, a parte formal do licenciamento dos lares, exatamente para trazer para dentro. Mas isso implica mais fiscalização, caso contrário. Implica mais fiscalização, mas menos focada na burocracia e nos papéis e mais focada nas condições reais isso para é quase, verificar. Isso é quase um milagre, mas pronto. Não, à parte. Não acho. Não. Há um fascínio, mas isso não é Portugal, em todo lado. Há um fascínio da burocracia pela burocracia. Eu diria que tudo parece impossível até ser feito. E então, aqui no caso do Ministério do Trabalho, eu acho que a pandemia mostrou que há tantos impossíveis que se fazem mesmo e que depois até aparecem como é que isto não se fazia antes. E essa, aliás, tem sido um dos meus grandes focos aqui. E essa dessa questão da simplificação dos lares é evidente. Vou-lhe só dar o exemplo simples do que fizemos. Havia um duplo licenciamento. A Câmara verificava e a seguir tinha que ter um licenciamento também da Segurança Social. Desculpe, isto faz sentido? Quem passou a licenciar? A Câmara. Mudemos de tema aos 50 minutos. O layoff e as suas variantes adiaram o desemprego de muitas pessoas. Tem alguma expectativa sobre o número de desempregados que nos espera? Eu imagino que tem expectativa de saber, mas há algum cálculo do que imagino vir a ser o desemprego? Não, eu consigo dizer, quando acabarem estas várias medidas? Como sabe, neste momento até há alguma indefinição até sobre o número real de desempregados que temos ou não temos. Eu não estou a pedir, evidentemente, que se ponha a adivinhar um número. Com que expectativa é que o Governo trabalha, porque se o Governo planeia o futuro, quer dizer que tem uma expectativa do que é que espera quando a tampa estiver totalmente destapada ou encontrada. Era esse, eu vou-lhe dizer quais são os meus pressupostos, não é? para percebermos também um bocadinho a situação que vivemos neste momento. O dado que eu considero o mais objetivo que eu tenho neste momento é o número de pessoas que estão com contribuições ativas da Segurança Social. E, basicamente, se eu comparar o mês de agosto com o mês de março, eu tenho menos de 105 mil trabalhadores a descontarem ativamente com uma no fundo com contribuições ativas para a Segurança Social, 105 mil pessoas. Também se analisarmos os meses, tivemos um pico grande logo no início, em abril e maio, foram os meses em que houve um maior aumento deste número de pessoas que deixaram de estar a contribuir para a Segurança Social, com alguma estabilização nos últimos meses, ou seja, junho, julho, agosto, meses de alguma estabilização e sem um aumento demasiado significativo. O que é que são os momentos agora, neste momento, que vivemos de alguma incerteza? Com os instrumentos que nós criámos no pós-layoff, não é? Grandes números, o layoff simplificado abrangeu cerca de 890 mil pessoas. Nós, neste momento, com estes instrumentos pós-layoff que criámos, que são três, essencialmente, num mês, eles foram criados a 8 de agosto, nós no mês temos cerca de 270 mil pessoas que estão abrangidas por estes novos instrumentos. As empresas podem, não têm um prazo para pedir este apoio, e o que nós sentimos neste momento é que as próprias empresas ainda estão numa fase de decisão e de indefinição sobre qual dos instrumentos aplicam ou por qual das situações optam. Portanto, basicamente aqui o que nós temos um bocadinho como evolução previsível de taxa de desemprego, o INE aponta para uma taxa de desemprego já na ordem dos ultrapassa os 8% em julho, eram os últimos dados que o INE divulgou, portanto a previsão que admitemos aqui poder chegar entre os 9, 10% até ao final do ano, mas com uma grande incerteza que é aquilo que nós que sentimos nesta fase. Por outro lado, isso também lhe consigo dizer ao contrário. Como nós sabemos, depois do desemprego real ainda é consigo dizer ao contrário o que é que tem sido, que é a prioridade total nesta fase a manutenção, apoios à manutenção de pós-trabalho. Mas eu devo dizer, cheguei a pensar em fazer esta pergunta, mas é demasiado complicada, obrigaria demasiado tempo, teríamos de fazer uma entrevista quase só sobre ela. Sobre até que ponto é que o Estado pode estar a usar todos os seus recursos para manter empresas que já estão mortas, vivas, em vez de pegar nesse dinheiro e usá-lo para empresas que podem até crescer numa nova fase. Eu não tenho resposta também para isto, portanto... Eu consigo dizer o que é que temos feito até agora e o que é que foi a preocupação. Primeiro momento foi um momento de emergência, de reação rápida. Mas nós já passámos o primeiro momento. Não, mas dizer, basicamente foi num momento em que se estava a dizer a economia para parar, ter artificialmente, e vamos assumir todos, foi artificialmente termos um mecanismo para manutenção de postos de trabalho. Passámos para a nova fase em que a economia supostamente E basicamente o que é que vai fizemos? Regressar num novo cenário, não é? E o que é que nós fizemos? Também na evolução dos próprios instrumentos, adaptá-los de uma forma diferente, também para não serem instrumentos de banda larga. Essa foi a evolução, a grande diferença para os novos instrumentos que temos, que são muito mais seletivos em função da situação concreta de cada empresa. E, portanto, eles são diferenciais em função da dimensão da empresa, da situação concreta da empresa, para termos aqui uma diferenciação mais seletiva para que os apoios sejam mais orientados em função das necessidades reais. Aqui também, diria, tivemos aqui alguma preocupação também de reforçar, eu ouvi no início aí alguma incredibilidade sobre o papel da ACT, que eu tenho que contestar. Já lá vou, tenho uma pergunta específica trabalho, sobre aliás, isso. Aliás, tenho que contestar essa visão. Tenho uma pergunta específica sobre isso, sobre essa... Como inspetora de trabalho e muito, a acreditar muito no papel que os inspetores de trabalho têm no mercado de trabalho. E também o que fizemos foi fazer ações massivas de fiscalização de situações, de denúncias que foram chegando, de algumas situações abusivas. Também aí aconteceu, e eu acho que também é um bocadinho a nossa, acho que como país também temos que ter aqui uma capacidade, por um lado, de fiscalização, certíssimo, mas também diria eu, então, e apelo aqui, à responsabilidade coletiva de todos, de também de sermos todos conscientes do ponto de vista de recorrer aos apoios quando estava um bocadinho, tinha isto um bocadinho mais para a frente, mas pergunto-lhe já. Segundo sei, a autoridade da ACT, a Autoridade para as Condições no Trabalho, esteve em grande parte do tempo do estado de emergência em teletrabalho. A ACT em teletrabalho é mais ou menos, e segundo sei, muitas inspeções até foram feitas assim. A ACT em teletrabalho é mais ou menos o mesmo que os bombeiros ou a polícia em teletrabalho. Como é que é possível levar a sério uma inspeção que trabalha em casa durante um momento em que mais abusos existiram? Primeiro, não é verdade que tenha estado toda a ACT, não é verdade, em teletrabalho. Houve, de facto, uma organização dos próprios serviços, até para minimizar o contágio e riscos de propagação da doença, como em qualquer local de trabalho. E, portanto, também houve aqui a proteção dos próprios... Eu devo dizer, pela minha experiência só, que as denúncias que me chegaram, sobretudo na primeira fase do estado de emergência, foi total paralisia da ACT, de chamarem, pedirem, não haver qualquer resposta. Vamos lá ver, houve muitos abusos, como deve imaginar, não é? Nessa altura é habitual. A ACT teve sempre orientações no sentido de conseguir responder às situações mais graves e, naturalmente, temos que perceber que a ACT prioriza as intervenções em função do nível de gravidade. Uhum. Por outro lado, discordo quando diz que não é possível fazer inspeções ou fiscalizações, às vezes de uma forma até muito mais inteligente, através de meios informáticos ou de cruzamento de dados. E eu acho que esse é outro passo em que eu acho que a ACT tem mesmo que investir, do ponto de vista até de metodologias de inspeção. Basta pensarmos, nomeadamente, nos mecanismos que as finanças muitas vezes usam, a autoridade tributária usa, muito eficazes, só através do cruzamento de dados de informação. É um tipo de... Depende. O tipo de abusos são diferentes, não é? Depende, naturalmente, do tipo depende do tipo de situações de incumprimento que estamos a falar, mas se houver situações que são manifestamente verificáveis através de cruzamento de dados, se calhar podemos até chegar massivamente a detectar fenómenos que hoje em dia, se formos um a um, verificar um a um, temos uma eficácia muito pequena, mas se fizermos essa verificação de uma forma através de cruzamento de dados, temos uma eficácia muito maior e uma muito maior capacidade de combate de fenómenos que muitas vezes são fenómenos historicamente de grande abuso, nomeadamente até de recurso de algumas figuras de trabalho precário, uhum, que podiam ser verificadas massivamente de uma forma mais automática e que eu tenho a certeza que, aliás, esse caminho nos vai dar muito, muito melhores resultados no cruzamento de dados e, acima de tudo, no combate à precariedade, tem que ser outra das nossas grandes bandeiras. Eu desviei-me aqui um pouco. A Segurança Social está a sofrer uma sangria nesta crise, acho que é indiscutível. O Governo diz que o orçamento compensará o que saiu de dinheiro para a isenção da TSU, mas insistir na sistemática utilização da redução da TSU como variável de ajustamento económico não impõe em causa a sustentabilidade do sistema. É que sempre que acontece qualquer coisa, lá se mexe na TSU. Todas as medidas... Aliás, um governo que tentou fazê-lo e não correu muito bem, mas este fê-lo num momento mais... Todas as medidas extraordinárias criadas, todas, e estamos a falar de medidas extraordinárias, às vezes nem temos bem noção, estas medidas extraordinárias, neste momento, já chegaram a 2.400.000 pessoas. Para termos noção da dimensão, cerca de 25% da população ativa... Mas não me fujas da TSU. Não fujo, mas é para mostrar a dimensão até desse impacto. Okay. 25% da população ativa ficou abrangida por medidas extraordinárias. Para termos noção da dimensão onde as medidas extraordinárias chegaram, todas as medidas extraordinárias criadas são suportadas via transferências extraordinárias do Orçamento de Estado para a Segurança Social. Só que a TSU é uma natureza. Isso tudo isso falou são apoios específicos também. Não. A isenção também. A isenção TSU. Eu sei, mas há uma diferença. É que enquanto as outras são mobilizar perante uma crise o dinheiro da Segurança Social para apoiar as pessoas, a isenção da TSU é usar um instrumento da Segurança Social por razões estritamente económicas, como quem reduz um imposto. Não, mas era isso que eu ia dizer. O que foi feito com estas medidas extraordinárias, e algumas dessas medidas extraordinárias incluíram isenção e redução de TSU, uhum, é que mesmo este valor é suportado através de verbas extraordinárias do Estado. Lamento dizer está assim. Está previsto, não só está todos previsto. Todos temos experiência nessa matéria e sabemos que muitas das vezes isso estava previsto e depois o Estado não transferiu dinheiro para a Segurança Social. Não estou a dar novidade nenhuma. Não só está previsto na lei, como têm sido feitas as transferências do Orçamento de Estado. Nessa matéria, acho que, aliás, como Ministro da Segurança Social, não digo para pagar para ver, mas não devia confiar demasiado no que está escrito, porque demasiadas vezes não aconteceu. No Orçamento de Estado suplementar, aliás, está previsto expressamente uma transferência de 2,7 mil milhões de euros do Orçamento de Estado para a Segurança Social, exatamente prevendo não só o apoio extraordinário, portanto a verba que tem que sair, mas também a diminuição de receita em função das isenções. Dito isto, também queria dizer outra coisa, que é, mas isto não significa que a sustentabilidade do próprio sistema neste momento está com uma incerteza muito maior do que tínhamos no ano passado, é evidente, porque não em resultado destas medidas extraordinárias que foram criadas, mas em resultado, necessariamente, de termos, por um lado, menos receita associada a menos emprego. Isso não vai implicar fazer mais cedo um debate que se tinha que fazer há algum tempo, que tem a ver com o modelo de financiamento que combina tributação de rendimentos de trabalho com a tributação de valor acrescentado das empresas? Já vou essa resposta, mas agora deixe-me acabar. Sim. Portanto, temos por um lado menos receita associada a menos emprego, uhum, e por outro lado também mais temos despesa. Mais despesa associada à despesa social. Então, não é? em relação a esta pergunta... Em relação a esta pergunta, eu acho que claramente é uma discussão que... Deixa-me só dizer isto, eu ouço há 20 anos ministros a dizer que esta é uma discussão que temos que começar. Não, e ela nunca mais começa. Não, é uma discussão que tem acontecido. É verdade, mas... Não só tem acontecido... Continua a depender-se praticamente, quase em exclusivo, do rendimento do trabalho, da segurança social. Eu acho que não só tem acontecido, como ela se transforma cada vez mais numa discussão que toda a gente reconhece como vital, quando se percebeu que no momento que vivemos o que respondeu foi a segurança social. Então agora foi o Estado Social que respondeu no momento em que tudo falhou. O que vos vou dizer um governo de esquerda se chega à frente e começa a fazer esse debate desta forma, ou acabará a discutir o plafonamento e outras medidas que são propostas por outras áreas políticas? Eu acho que, bem, desde logo, independentemente de dizer que há décadas se dá a discutir, a verdade é que também têm sido feitas medidas, implementadas medidas no sentido da diversificação da fonte de financiamento e do alargamento da base do financiamento, nomeadamente esta agora que está criada com esta tributação sobre o sistema financeiro, exatamente como para termos aqui mais uma fonte de financiamento. É começar um debate que muda um bocadinho a lógica, e que a lógica hoje é as empresas que criam emprego pagam, são sobrecarregadas com a segurança social, e as que não criam são aliviadas desse esforço. E, independentemente de eu perceber todos os riscos que existem de combate à inovação por uma via da segurança social, que eu acho que também nenhum de nós deseja, é preciso mudar esta lógica. Eu fiz uma pergunta muito específica que tem a ver com a possibilidade de começar a tributar a segurança social, ter em conta o valor acrescentado das empresas e não apenas castigar as que criam mais emprego. Eu acho que nesta fase temos que ter dois grandes objetivos. Por um lado, garantir que há crescimento económico para garantir que há emprego, que o sistema se alimenta. Por outro lado, alargar a base de quem contribui e, claramente, encontrar aqui novas formas também de financiamento, não quero comprometer, mas também não quero fechar portas a soluções que tínhamos que encontrar. Aliás, porque acredito muito que neste momento, até para a própria credibilidade do sistema, para a inclusão no sistema das gerações mais novas, é fundamental também que elas se revejam no próprio modelo. As pessoas acreditarem que vão receber, que estão a descontar para alguma coisa. Neste momento sinto que há um momento de viragem das pessoas olharem para a segurança social como de facto um sistema que responde, um sistema de solidariedade coletiva que responde nos momentos que vivemos. Estar habituado a estar no espaço mediático faz-me dizer que estas percepções mudam a uma rapidez extraordinária. É verdade, também acredito, e portanto não podemos desperdiçar. Exatamente, por isso é que eu acho que era boa altura para começar a fazer este debate. Mas também lhe vou dizer, por isso é que não podemos desperdiçar, e por isso é que também criámos uma das medidas extraordinárias que criámos foi exatamente para chegar a quem não estava protegido, precisamente com este sinal, que é o sinal que dizer às pessoas, mesmo que não tenha estado dentro do sistema, o sistema solidário, neste momento percebe que o momento é um momento de resposta coletiva, independentemente de ter estado dentro ou não, vem para dentro, beneficia desta medida, desde que fiques vinculado agora próximos meses. Parte de um combate à precariedade e acima de tudo, parte de uma, mais uma vez, do tal novo compromisso social que eu acho que em várias dimensões nós temos todos que assumir, porque esta pandemia obrigou-nos a abanar também a forma como olhamos para todas as respostas que temos, nomeadamente respostas de inclusão, respostas de um sistema social que esteja suficientemente aberto, flexível e maleável para novas formas de relações entre capital e trabalho, que eu acho que tem que entrar aqui para esta discussão, e também para ser cada vez mais um sistema mais eficaz na resposta, que não sejam respostas de banda larga, que não respondem muitas vezes aos problemas das pessoas. Deixa-me falar de uma coisa muito específica. No layoff simplificado, os trabalhadores só descontaram sobre 2/3 do seu salário. Na reforma futura, o cálculo da pensão vai ser feito sobre o salário por inteiro. Se sim, quem é que financia a diferença? Se não, estamos a prejudicar uma segunda vez então, estes mais trabalhadores. Mais uma vez, essa foi numa das medidas extraordinárias que assumimos, o que conta é exatamente a retribuição, a contagem histórica, do histórico. Portanto, é como se tivessem descontado o tempo todo. É como se tivessem descontado. E quem é que vai pagar esta diferença? Mais uma vez, a Segurança Social foi... E mais uma vez, esse histórico, esse diferencial é assegurado através das verbas extraordinárias do Orçamento de Estado. Foi assumidamente um compromisso, diria eu, como país e como governo, que este era um problema que tinha que ter uma resposta coletiva de todos e não do sistema de segurança social. Segundo o Jornal Público de 19 de agosto, o governo mexeu na legislação laboral cada dois dias durante a pandemia. Muitas coisas corresponderam, evidentemente, a rápidas necessidades de adaptação à legislação, outras a erros sucessivos. É o caso, por exemplo, da exclusão inicial dos microempresários do apoio da Covid-19, ou aos lapsos nos apoios aos trabalhadores independentes. Isto não evidencia uma impreparação do gabinete nesta pasta? Bem, antes de mais, a preocupação que tivemos foi conseguir agir muito rapidamente às mudanças que estávamos sempre a sentir no país e no mundo. Essas são aquelas que todos nós compreendemos. Não, vou dizer, nós em março, quando desenhámos as medidas que tinham que entrar de emergência, porque de repente, por uma razão sanitária, era preciso dizer às pessoas que tinham que minimizar o contacto social, minimizar, os estabelecimentos tinham que estar encerrados, a atividade económica estava com graves dificuldades até para ter clientes, nomeadamente, tivemos que criar aqui medidas que ninguém sabia no momento quem era o público que iria estar abrangido e quanto tempo iriam durar. O que é que esta pandemia mostrou também? Mostrou a quantidade de situações atípicas, diferenciadas, não cobertas, que nós temos no país. Eu volto atrás. Se estas medidas extraordinárias não tivessem sido criadas, as pessoas não tinham proteção absolutamente nenhuma. Nenhuma delas. Desde o layoff simplificado, desde o apoio aos trabalhadores independentes, desde o apoio aos sócios gerentes. Aqui estamos a falar de alterações legislativas permanentes, não é? Não, mas as alterações... Às mesmas leis que já tinham sido alteradas, não é? Eu acho que, por um lado, as alterações revelam a preocupação que tivemos desde o início zero, desde o momento zero, de permanentemente irmos respondendo à situação evolutiva que tivemos sempre a viver. E às vezes também há pressão, de alguns setores. Não, e também, muitas vezes, até da aplicação prática de algumas medidas que nunca tinham sido testadas antes. Muitas destas medidas nunca antes tinham sido experimentadas. Bem, não é muitas delas, nenhuma. Sim. Nenhuma delas. Nem sequer a layoff, não é? Nem o layoff simplificado. O layoff foi uma coisa criada que depois nunca mais foi usada durante décadas. Não, o layoff simplificado implicou, imagino que é um sistema de segurança social que está preparado para prestações regulares e periódicas, que de repente tem que montar em 15 dias novos mecanismos completamente diferentes daqueles que tinham sido alguma vez aplicados e chegava massivamente às pessoas. Dito isto, tem sido... e acho que isso é evidente, tem sido muitíssimos exigentes os momentos que temos vivido do ponto de vista até de dificuldade de implementação das medidas extraordinárias que têm sido criadas. Mas se comparar, nomeadamente, com o que se tem passado noutros países, há países onde o layoff neste momento ainda nem foi pago, layoff simplificado, ou o que seja, os equivalentes do que foi criado ao longo dos vários países europeus. Alguns deles, provavelmente, com maior resistência económica do que nós, não é? Portanto, alguns com capacidade de dar outro tipo de respostas. Deixa-me andar um bocadinho para a frente. O governo vai criar uma nova prestação social para combater a precariedade nesta crise. O Bloco de Esquerda e o PCP parecem querer o mesmo. Quer explicar o que será isto? É um RSI temporário? O que é que é? O que nós estamos neste momento, aliás, essa é uma discussão que está em curso e, portanto, também não vou avançar demasiado nessa discussão, porque faz parte agora também do que estamos a trabalhar para efeitos... O governo tem um ponto de partida. É o que estamos a trabalhar para efeitos do Orçamento de Estado 2021 e que temos estado, aliás, em reuniões quer com o Bloco, quer com o PC. O que é que esta crise, este momento mostrou? A atipicidade das situações que nós vivemos e das pessoas que estão a descoberto por N situações. E exatamente a complexidade do que disse, de termos ido fazendo várias medidas, foi exatamente para conseguir responder à pulverização de situações atípicas a que queríamos responder. E, portanto, aqui a preocupação que temos é, de alguma forma, alguma racionalidade. É criar um apoio que consiga abranger várias realidades. É uma coisa tipo RSI. Uma racionalidade de um apoio, mais uma vez, extraordinário, não é? Basicamente, estamos sempre a falar de apoios extraordinários face ao momento que vivemos. O RSI não tem nada a ver com isso. Não, com certeza. Por isso é que eu disse uma espécie de RSI temporário e com uma realidade muito diferente. O RSI não tem nada a ver com isso porque tem um objetivo completamente diferente para situações completamente diferentes. E ganhou uma fama por péssimas razões porque fez muito contra a pobreza neste país. Certo, mas teve uma... Eu sou um feroz defensor do RSI. Eu ia dizer isso. Teve a grande capacidade de ser um instrumento poderosíssimo de combate à pobreza. Naturalmente, tem também já muitos anos em cima e precisa de uma revisão. E, portanto, acho que também é o tempo também de o revermos, até para lhe retirar o estigma negativo que muitas vezes criou, mas que é um instrumento muito importante e que temos que ter esta capacidade de olhar. O apoio aos pobres tem sempre mais estigma que o apoio aos ricos, porque os pobres têm menos acesso à comunicação social. Sim, mas dito isto, também acho, e eu acho que esse é um dos grandes desafios que o sistema de segurança social tem, de conseguir ser um sistema mais eficaz para responder às necessidades e às situações concretas das pessoas. O que é que isto quer dizer? Acho que devemos cada vez mais evoluir para um sistema que não está dependente da capacidade de acesso da pessoa ao sistema, mas, pelo contrário, é um sistema que ele próprio tem a maleabilidade e a capacidade de identificar a necessidade de resposta que a pessoa tem, independentemente do nome da prestação. Porque hoje em dia tem N prestações, muitas vezes as pessoas têm dificuldade elas próprias em saber que prestações é que existem. Isto também, muitas vezes, é um fator de desigualdade no acesso. Se nós queremos cada vez mais ter sistemas que sejam eles próprios sistemas, instrumentos que combatem a desigualdade, têm que ser eles próprios também prestação, só capazes de chegar melhor às pessoas. O que estão a pensar é qualquer coisa que consiga... Eu neste momento não vou avançar muito mais na prestação, porque isto faz necessariamente parte deste tá diálogo que estamos a ter com os partidos queria perceber qual é o objetivo da abrangência, ou seja, é para responder a quem, independentemente da sua natureza, é para responder a quem? A preocupação que temos neste momento responder às pessoas que perderam rendimento durante a pandemia, não é? Portanto, têm uma perda de rendimento durante esta fase que temos vivido e que estão desprotegidas do ponto de vista de sistema de proteção social. Portanto, em algum tipo de prestação. Um dos compromissos deste governo era a revalorização salarial e isso morreu. Havendo tanto apoio às empresas, não é justo que seja uma condição essa revalorização salarial acontecer? Não percebi porque é que morreu. Estou a perguntar se morreu. Não, não, é uma pergunta. Pensei que era uma constatação. Não, não era uma constatação. Não, eu acho que é uma necessidade de país. Sou pena de não conseguirmos também, seja, como país. Mas não temo que esta crise. Garantirmos que somos um país que fixa pessoas, não é? Não temo que esta crise seja aproveitada para mais uma desvalorização salarial nos próximos tempos. Eu acho que esta crise nos tem que fazer a todos pensar de uma forma diferente como olhamos também para o mercado de trabalho. Quando eu digo do mercado de trabalho, digo também naquela que é a relação entre o capital e o trabalho e no papel que temos que pensar que cada vez mais os trabalhadores têm que ter na sociedade. O que é que isto quer dizer? Acho que estamos num momento em que ficou evidente, e a pandemia pôs a nu, as fragilidades que existem no mercado de trabalho, nomeadamente em termos de precariedade, em termos de não proteção e descobertura das pessoas do próprio sistema de segurança social e também da necessidade que temos claramente de valorizar salários valorizar as pessoas e valorizar a capacidade das pessoas de terem... Isso inclui a recuperação do salário mínimo nacional. Claramente, aliás, não, esse é um compromisso. Não vão fazer uma pausa. Esse é um compromisso. E não vou fazer uma pausa por causa da crise. O nosso compromisso é continuar com esta valorização e com o aumento do salário mínimo nacional. Aliás, o compromisso é um compromisso de legislatura para chegarmos aos 750 euros. É esse o nosso objetivo. Vamos nisso trabalhar. Dou-lhe um exemplo concreto de uma medida que já assumimos, nomeadamente do aumento das bolsas de estágios para os jovens qualificados assumindo também aqui um papel e um instrumento de valorização dos jovens que estão a entrar no mercado de trabalho este ano. O IFP acabou de lançar um novo programa, para apoio à contratação e às bolsas de estágio, e aqui o que fizemos foi valorizar significativamente quem está a entrar no mercado de trabalho, como um sinal. Sabemos que muitas vezes a própria entrada no mercado de trabalho, estas bolsas, são depois aquilo que marca o início da vida ativa dos jovens e, portanto, nesse sentido, pretendemos dar aqui um sinal. Em alguns deles, nomeadamente jovens qualificados, tentamos aumentar as bolsas em cerca de 100 euros. Ainda sobre as questões laborais, num quadro de crise, porquê é que não assinou uma proposta de moratória, como fez Vieira da Silva, quando era ministro, para impedir a utilização da figura da caducidade das convenções coletivas durante esta crise? É porque os sindicatos neste momento, como é evidente, estão numa situação muito mais frágil para negociar, portanto faria todo o sentido haver uma moratória que impedisse a caducidade das contratações coletivas. Eu há pouco comecei a conversa e depois não acabei o raciocínio quanto a esta nova forma como olhamos para o mundo do trabalho, ou este novo momento, que eu acho que é de facto o tal novo momento do compromisso social visto de outra forma, em que claramente aqui os trabalhadores têm que ter uma palavra muito mais ativa no mundo do trabalho. Eu acho que isso só se faz através de facto de um diálogo social efetivo e eficaz. E isso faz através da contratação coletiva. Isso faz através da contratação coletiva, mas também acredito muito em criar instrumentos de incentivo à contratação coletiva diferentes, que seja uma forma mesmo de pôr trabalhadores muito mais ativamente a participar no trabalho. Uhum. Acredito mesmo que estamos numa fase diferente da forma como olhamos para as relações também no mundo do trabalho. Em que, mas eu agora referia-me a esta fase específica. Mas eu estou a dizer esta fase específica. Eu acredito, e é nisto que eu estou a trabalhar. Porque percebe que há a contratação que está a caducar e o seu ministério pode impedir que caduque neste momento. Mas eu acredito muito que temos que ir mais longe. E temos que ter instrumentos de incentivo verdadeiros à contratação coletiva, que façam a diferença, que de facto mobilizem empresas e trabalhadores a envolverem-se em encontrar soluções coletivas. Acredito mesmo num novo paradigma do mundo do trabalho nesse sentido. Com a contratação coletiva caducava, isso não existe, não é? Por isso é que faria sentido impedir neste momento. O grande objetivo é que ela seja dinâmica. Uhum. E que seja realmente efetiva. Dificilmente será dinâmica neste preciso momento de crise. Por isso não é? É que eu acredito que temos que ter instrumentos diferentes para a incentivar, e é nisso que eu estou a trabalhar. Mesmo estamos mesmo a chegar ao fim. Não só nessa área, como também na própria abrangência da contratação coletiva. Acho que temos que pensar de outra forma para a abrangência, para ela conseguir abranger novas realidades do mundo do trabalho que hoje em dia não abranja. E eu acho que essa tem que ser a nossa agenda também, que é olhar para as novas formas de trabalho e ter aqui uma agenda de futuro em que os jovens também se revejam e decidam ficar em Portugal para trabalhar exatamente por ser um país que tem esta capacidade de olhar para um trabalho numa nova forma, também na tal relação entre capital e trabalho e na valorização do papel dos trabalhadores no mundo laboral. Eu acredito que só assim não vamos ter uma ruptura e só assim vamos ter paz social no momento crítico em que vivemos. Com o aumento do teletrabalho não vai ser preciso rever essa legislação? Estão a pensar fazer esta revisão? Estamos a trabalhar nisso. Aliás, neste momento estamos a construir um livro verde sobre o futuro do trabalho, que terá entre uma das suas grandes áreas a questão do teletrabalho, no fundo a identificação das áreas-chave daquilo que precisa de ser regulado. Nós já temos o teletrabalho regulado no Código de Trabalho, mas daquilo que é preciso regular também em função da experiência que todos tivemos nestes últimos meses de teletrabalho tão acelerado, que de repente se transformou numa rotina de muitos dos trabalhadores portugueses. Nesse sentido, é nisso que estamos a trabalhar, identificar exatamente as áreas-chave, mas consigo lhe dizer isso, essencialmente, que tem a ver com a questão da conciliação da vida pessoal, profissional e familiar, a gestão disto com o teletrabalho, a questão dos instrumentos de trabalho, quem disponibiliza, quem não disponibiliza, a questão da organização dos tempos de trabalho e, acima de tudo, também, mais uma vez, afirmar aqui a importância da contratação coletiva para o teletrabalho, para também ser nesse espaço que, em função da realidade concreta, setorial de cada área, de cada empresa, se definem as regras. Por outro lado, também aqui as questões também das novas formas do futuro trabalho, seja da regulação das plataformas, novas formas de relação que têm que ser cada vez mais fazer parte do sistema. E, portanto, o sistema tem que ser também capaz de não olhar só para o mundo laboral como uma fábrica tradicional, pensada de uma forma tradicional do mundo industrial, mas também cada vez mais estar preparado para abarcar estas realidades e saber responder. Última pergunta. Tem sido, foi pelo menos durante a fase inicial da pandemia, o Ministro da Economia a aparecer como principal interlocutor do diálogo social e como tutela da área laboral. Sabendo que foi sua secretária de Estado e que o seu gabinete foi formado pelos mesmos membros do seu gabinete naquela Secretaria de Estado, não é justo dizer que houve uma subalternização do seu ministério em relação ao Ministério da Economia? Eu tenho sentido, aliás... Eu gosto de acabar de uma forma agradável. Não, mas sem fazer chorar, sem fazer chorar. Sem fazer chorar. E acho que conseguiu. Não. Acha que houve uma subalternização do seu ministério em relação ao Ministério da Economia e isso tem depois, na correlação de forças entre empresas e trabalhadores, não, tem efeitos? Não, nada, pelo contrário, acho que tem havido pelo contrário, não quer dizer também salvo de subalternização da economia ao trabalho, nem coisa que se pareça. Aliás, como grande parte das medidas que foram criadas para apoiar às empresas e à manutenção dos postos de trabalho foi aqui do Ministério do Trabalho que saíram, sempre nesta grande capacidade de diálogo permanente entre economia e trabalho, isso sim, sem paredes. O facto de ter sido secretário de Estado do Ministro da Economia não influenciou na vossa, numa relação entre pares? Influencia numa grande capacidade de trabalho em conjunto, isso sim. Aliás, na concertação temos estado sempre em permanência conjuntos, em conjunto a trabalhar, e acho que disso, aliás, tem resultado soluções que procuram o equilíbrio dos interesses, que é também aquilo que um Estado Social precisa, que é uma gestão e um equilíbrio dos interesses em presença, salvaguardando em cada momento aqueles que devam ser os interesses protegidos para garantir exatamente esta sociedade justa e que protege quem mais precisa em cada momento, mas que acima de tudo também é uma sociedade que valoriza, mas que também redistribui para garantir uma vida que seja uma vida plena, digna a cada um de nós. E eu acho que essa também é uma grande lição desta pandemia. Esta pandemia levou-nos a olhar para estas respostas coletivas de uma forma muito mais solidária e também num espírito muito mais coletivo de resposta. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Este foi o Perguntar Não Ofende da Rentré, a primeira entrevista. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.